Alô, Hotel Índia, retornando. Índia, prossiga. É, só retificando aí, o reporte seria para remota 13, remota 13, ok? Entendido, o senhor se encontra no portão 04, solicita para remota 1 3 do Pátio 1, não é isso? Afirmativo. Gente, Mike Hotel Índia autorizado o início do reboque, reporte para continuar, ok? Ok, iniciando, reportará para reiniciar. Tá 3170, desça para 2000 pés, justo. 12, ponto final LFX Ray. Semana final LFX 3170. Intenções da equipe de solo, vai fazer o pushback pro pátio 3? Negativo, vai só apontar aqui assim que liberar para iniciar para a remota 3 aqui. É, eu entendi que o senhor ia fazer padrão, ok? Padrão, mas tudo bem. 9,6 para o posicionamento no 8. Hotel Índia, na escuta. Prossega. O senhor agora vai puxar até, no caso empurrar até o ponto médio do pátio 3, ok? Deixando de forma o pushback do 5 livre, ok? Ok, gente, coordenar aqui com o pessoal mais pra trás, hein? Boa noite, 96, livre pushback, acionamento, chame para o táxi. Autorizado, 896. Solo Salvador, rota 3520, pushback acionamento 105. 520, aguarde. Cuidado na LF, 3170. 170, completo sinal, chama 2186. 2862, abriu. Boa noite, tá 3170, estabilizado no LF. Posição é 1 no 0. Ok, aguarde para o pushback o total 9908. Afirma, pequeno. 890 para o táxi, 1-1-0, Fortaleza, 2 horas e 30. Salvador, TAN 3170. 2 está na escuta do TAN 3170. 1895, afirmativo. Ok, 1895, autorizado o táxi, Juliette Alves. 895. Tá livre o pulo? O 3170 negativo contato com a torre. 11895. Tentou e não conseguiu. 11895. Autorizado o pouso? Torre, o TAN 3190 na curta final. TAN 3170, autorizado o pouso, pista no 0, vento 080 graus com 1 no 0, nós. Autorizado o pouso, não. 1 no 0, 3170. 1012 o ajuste. Que hotel Índia, após a passagem da aeronave da Gol no táxi, agiliza o reboque o mais rápido possível, ok? Ok, tenente, após a passagem da aeronave da Gol, iniciará o reboque o mais rápido possível. Pessoal, essa forma que o senhor iniciou o reboque, o pushback da aeronave, tá atrapalhando duas aeronaves aí que vão decolar, ok? Não era para ter feito o reboque dessa forma aí, não. Próxima vez aí, coordene com a equipe de solo direitinho para posicionar a aeronave de acordo com o previsto. No máximo, na mesma posição ali no através do 4, com a cauda virada para a torre. O senhor atrapalhou dois pushbacks aí. Ok, gente, peço desculpas aí. Coordenará a próxima vez com o pessoal de solo. É bom que tem aeronave da companhia também que está nesse sequenciamento aí por sua causa. Ok, gente. Atrevendo 70 no solo 39, direita 129 solo, boa noite. Obrigado. Salvador, boa noite. É o 3170, lembrando. Chame antes da Juliette, 3170. Total 9908 é o solo? Prossiga, total 9908. Por gentileza, chame 11895 agora, ok? 11895, ok, muito obrigado. TAN 3520, chame 11895, TAN 3520. 20. TAN 3170, chame 11895. 1895, vai chamar. TAN 3170 e 1895. Afirmativo, o total do TAN 3170, conforme que é autorizado, mantém, ok? O total na posição e o 3170 chamando antes da Juliette. Mantém 1895. Perdão, o total 9908 não copiou? Qual seria o tempo de espera do 9908? Para a aeronave da TAN que está à sua retaguarda, assim que o mesmo liberar o setor, está livre iniciar o pushback. Está livre iniciar o pushback assim que possível. Assim que tiver a aeronave liberada à sua retaguarda, inicia o pushback. Ok, gente, a aeronave que está sob reboque aqui, né? Isso, essa mesmo. Ok, já estamos iniciando então o pushback, o total 9908. Muito obrigado. 896, alinhar e decolar, vento de 070 graus, 109. Ali decola, 896. TAN 3520, inicia o pushback de modo a aeronave fica posicionada no través do portão 612, ok? Inicia através do 612, 3520. Azul 4062, desce para 050, chegada Mari. 050 Mari, passa. No passo 3520. Portugal 024, Colonel Recife Central 125.45, 1081.26.85. Portugal Recife 125.45, or Recife Central 125.85, and Portugal 024, resta uma boa noite e um bom ano para si. Tudo bom aí? Valeu. Good evening, Air Fleet 40, and we're descending level 160 position, shooter. Early 408, okay. Scott Cadent on my arrival, descending to flight level 060, descending 71012. Descend level 060, copy tank 1012, Air Fleet 408. Salvador, boa noite, gol 896 na Pucaracaju. Gol 896, contato do radar, subindo 370, saída Puc. Subindo sem restrições ao 370 na Pucaracaju, 896. Para o táxi do 3520, 160, 250, Recife. Autorizado, táxi em frente, Juliette Alfa. Chama no ponto para ponto, 3520, altímetro 1012. Juliette Alfa, chamar no ponto espera 1012, 3520. Para o táxi total, 9908, autonomia 4, 3 horas e 50 minutos. POB, né? Ao ferro, galera. Ok, 9908, segue o 320 da TAM. Chame no ponto fora pronto, 1012 altímetro. Gente, da TAM, 13 graus. Ok, ciente. Boa noite. Boa noite. Livre ingresso e decolagem na 10, vento 080 graus, 109, são 3520. Livre decolagem, 3520. A corrida do TAN ali em mantém, 9908. Zul 4062, desça para 2000 pés, ajuste 012, informe final elétrico, que foi. Afirmo. Salvador, boa noite, senhor. TAN 3264, Bravo. TAN 3264, zona de educação. Chegada a Mário, desse mantém o 050, ajuste 0012. 312 para o 050 na Mário, TAN 3264. E 520 decolado aos 48, chame o controle em 198. 198, bom trabalho. Centro, controle Salvador, boa noite, outra 3520. Contato Radar Decolagem. .08 livre de decolagem, vento 080 graus, 089. Os 908 decolou 50, chame 198, bom dia. 198, bom dia, bom trabalho. 896, chame Centro Recife, na frequência 12545, alterno 2685. Boa noite, 545, 2685, 896, boa noite, para daqui a pouco. Antônio Salvador, bom dia, total 9908, decolado 1400 pés na 6 coisas. 01012. Salvador, bom dia, total 9908, cruza 1500 pés na sua escuta. Total 9908, submantenho 320, saída Abdel. Autoriza da El direto? Autorizado. Tá. Air Italy 408, approaching 6-0, passing further descent. Air Italy 408, descended until 2,000 feet, 01012, come establish on analyze the course. Descent 2,000 feet, guide from 012, fully established, ILS 10, Air Italy 408. Salvador, bom dia, Azul 4062, passando, Simbra, Baixada, Salvador. 4062, sem livre pouso, 0, vento 080 graus, 1 0 mais. Ativo voo no 154, voo ETAP, está autorizado nível 060, ajuste em cima de 1012. 060, 2. Voo no 816, voo à posição Duna, descendo a 050. Ativo forte, na proa de Duna, descendo por 110, então aqui BH, está bravo. Afirmativo, voo no 81, 16, está livre velocidade. É, não deu para copiar, fez um cidadão aí que... Ah. Ok, o senhor está liberado na velocidade, voo no 816. Qual a frequência só para ele? Whisky Kilo Fox, controle? Kilo Fox na escuta. Desce até o 110 na escuta do controle, aguarde instruções. 110 Kilo Fox. O Gol no 816 está livre, velocidade. Obrigado. Oi. 2520, voo Aracaju, chame Recife, na frequência no 2545, alterno 2085. 2545, direto Aracaju, 2085 é secundária, obrigado, boa noite. O 1154, voando de ITAP, o senhor está livre, velocidade. ITAP, gente, velocidade, até 10, voo. 3408, Southline established 10. Roger, call now tower 118.95. 118.95, airplane 408. Então 3264, desce para 2000 pés, ajuste 9012, informe final ILS3. 2012, chamando na final, libera a velocidade de etapa, está 3264. Liberado. Approach ST408. Kilter, Luna. Sente. Azul 4062, o solo 58, libera a direita na minha escuta, informe pista livre. E liberando a direita na sua escuta, reportaremos. Vez 325, 188, total 9908. 1288. 288, total 9, bom dia. 0062, livrou. Ok, da minha escuta, Alfa Juliette, portão 08, azul 4062. Alfa Juliette para 08, 4062. Italy 408, clear to land, runway 10, the wind is 080 degrees, 10 knots. Clear to land, runway 10, airspeed 08. Italy 408 on the ground at 0401, remain this frequency, vacate by right, taxi via Alpha and Juliet, stand 11. Observa 2 para 2 mil pés.